prédios vazios lá no centro, poderiam ser utilizados para a construção de habitação de interesse social. É, no mais recente levantamento da prefeitura, eles constataram que 63 prédios do que eles iniciaram o estudo são passíveis de ser transformados em habitação. Ainda não se tem a definição se vai ser habitação de interesse social ou habitação para mercado. Né? Existe um impasse dos movimentos sociais, nós não temos nada contra o funcionalismo público, contra os artistas e tal, mas são bandeiras históricas dos movimentos que travam essa luta na região central para transformar esses imóveis e facilitar a vida dos trabalhadores que já trabalham, que vivem no centro, em moradias precárias, em cortiços, moradias insalubres. Então, que parte dessas unidades que podem ser eventualmente produzidas que sejam destinadas a famílias sem tetos que moram na região central. É, existem algumas iniciativas que estão sendo tomadas de se pensar um banco de áreas, de áreas, porque hoje, com a história do Minha Casa Minha Vida, essa coisa do boom imobiliário, isso acabou elevando o preço quase 200% o valor da propriedade. Então, é necessário que exista uma intervenção do poder público para assegurar que tenha bancos de áreas, de propriedades, para a produção de habitação para essa camada, para os mais pobres. Porque, caso contrário, você fica à mercê das grandes construtoras. Hoje, Minha Casa em São Paulo, nós não conseguimos viabilizar, se conseguimos viabilizar um ou dois empreendimentos, foram muitos, mas por conta de quê? Porque a gente não tem a mesma condição de fazer a disputa com a especulação imobiliária, com as grandes construtoras que vêm, compram a fatia 12 das propriedades que estão disponíveis e ela já fica ali para poder produzir habitação para mercado. Então, hoje nós conseguimos dar alguns passos, ter o Estado como parceiro, o governo federal como parceiro também, para poder a gente tentar competir, vamos dizer assim, não vamos dizer de maneira igualitária, mas pelo menos dizer assim, olha, podemos chegar no proprietário e dizer, olha, nós temos condição de fazer a aquisição da área se a propriedade ela estiver em condição regular, se o preço está dentro do valor que pode ser produzido uma habitação de interesse social. Então, hoje, a principal bandeira que nós estamos travando na cidade, hoje não é falta de financiamento, tem dinheiro para financiar. O problema é o preço da terra, a especulação da terra. Então, se o poder público não usar os instrumentos do plano diretor e do estatuto da cidade para poder colocar o IPTU progressivo, forçar o proprietário a baixar, por exemplo, os devedores da fazenda municipal, estadual, usar, expropriar ou desapropriar, então essa seria uma ferramenta importante que poderia se ter na mão para poder assegurar que os trabalhadores, os pobres tenham acesso. Já existem alguns impactos aí quanto à questão da Copa do Mundo, por exemplo, né? O companheiro estava falando sobre a questão das remoções, já iniciou já um processo de remoção das favelas, onde está prevista a construção do estádio do Corinthians. Né? Então, isso vai ter impactos grandes na cidade. Cada vez mais os pobres vão ser chutados para os extremos, mais longe ainda. Quer dizer, já não tem mais longe, né? Para sem teto já chegou no limite, né? Já está no pico da serra, né? Então, quer dizer, esse discurso de que temos que preservar o meio ambiente e tal, e sem pensar uma política pública para família de baixa renda, é pura demagogia. Né? Não dá para você discutir, vamos preservar as orlas das represas, vamos preservar as áreas de preservação ambiental, se você não tem política pública para falar, vamos tirar daqui, mas vamos assegurar que esses trabalhadores tenham uma moradia e tal. Então, a gente já sente muito essa dificuldade de espaços vazios, né, que realmente possam ser transformados em um local onde pode ser construído moradia popular. Né. Hoje o que nós encontramos muito na cidade são APPs, são áreas de preservação permanente, não tem mais zonas especiais de interesse social. Ou seja, quando tinha, o Kassab ainda tentou reverter, né, mandou um projeto tentando modificar aquilo que tinha sido aprovado no governo anterior. Então, nós estamos com esse dilema. Então, por isso que nós estamos travando. Na verdade, a gente tem convocado todos os movimentos para ocupar todos os prédios vazios, né? E aí fala assim, olha, temos que ocupar todos os espaços vazios nos centros urbanos e tal, para poder assegurar que isso tenha que ser destinado a trabalhadores. Nós vamos realizar agora também em novembro, aproveito até a oportunidade, depois eu não sei, o Lu pode até falar um pouco melhor, nós vamos realizar um seminário que vai ter a participação da Christian Aid, né, que é uma organização também inglesa, a CAFOD. É, também estamos convidando alguns, tem alguns convidados que vão estar vindo também aqui do Bogotá, que está sendo convidado com algumas experiências, que também é uma troca de experiência de como é que eles trabalharam essa questão das ocupações, dos conflitos fundiários também, e nós aqui na cidade de São Paulo. A princípio já está confirmada, a professora Emília Maricato. Nasceu um evento que a gente está denominando que são os impactos da urbanização nas condições climáticas, mas focando a questão também dos pobres, né? Porque existe um discurso aí sobre a questão ambiental que vai por um outro viés que aí talvez tenha que ser chamado um grande debate para discutir essas questões que atingem principalmente os mais pobres. Esse seminário já tem uma data certa ou ainda É 25, 26 e 27 de novembro. Tem algum endereço eletrônico? Tem Ainda não. informação, Ainda não, mas acho que se o Diego me passar depois a lista de presentes, a gente envia os Mas esse tipo de evento vocês não divulgam no site do Programa Urbano? Sim. programaurbano.com.br. Outro dia eu vi uma palestra de um engenheiro do INPE falando sobre. Eles acabaram de fazer um estudo sobre o aquecimento na cidade de São Paulo. Vocês deviam chamar ele para. Foi convidado. Foi convidado, já está sabendo? Tá convidado. Foi muito boa a palestra dele. Então, eu acho que um pouco o que o Diego falou, realmente acho que o mapeamento pode ser uma faca de dois gumes utilizando o Shahid. Mas eu acho que é uma iniciativa importante. Eu acho que independente do mapeamento, a política higienista ela vai acontecer, né? E acho que o mapeamento ele pode se tornar uma ferramenta de Controle de informação, né? sim. E acho que com o tipo de informação que nós colocarmos também, pode se tornar uma plataforma de combate, de oposição a esse tipo de prática. Acho que foi você que me falou que muitos dos moradores de rua e pessoal desidratado, eles, mesmo sem endereço fixo, eles têm celulares e trabalham. Sim, porque Então, uma das coisas interessantes que tinha levantado, que assim, o Shahid funciona além do. Deixa eu só abrir a porta. Além do. De você poder mandar os relatos pela web e por e-mail, a pessoa também pode mandar os relatos por SMS. Seria interessante, por exemplo, se em determinado, sei lá, uma pessoa que não tem uma moradia, mora numa ocupação e não tem o um endereço fixo registrado. Ela tem uma dificuldade de acessar algum serviço público por conta dessa falta de endereço fixo. Seria interessante a gente incentivar as pessoas a mandar esse tipo de relato para a nossa plataforma. Porque daí a gente vai criando sabe, dando visibilidade que essas pessoas estão sendo privadas direitos básicos de vida na cidade, sabe? E esse tipo de ideia que a gente acho que seria legal a gente trazer agora, sabe? O que é que a gente pode fazer com esse tipo de mapeamento? Vocês, qual a intenção real, assim, de ter esse mapeamento? A intenção é mostrar às autoridades da cidade que existe vazios urbanos suficientes ou a grande quantidade de vazios urbanos que a gente pode acomodar essas pessoas. Prédios que têm dívidas enormes e que podem ser usados pela prefeitura para realmente dar moradia às pessoas. Sabe? Mas deixar isso muito mais claro para as autoridades e para a sociedade. E daí a gente pensar políticas públicas que endereçam essa questão. Essa parte burocrática que é meio complicada, né? Em 2008 eu participei com alguns movimentos de moradia, Desculpa, eu esqueci o nome. Sebastião Nicomedes, população de rua. É, inclusive hoje, se vocês quiserem ver depois, pode entrar pelo blog. O Diário do Grande ABC, hoje eu estou contando um pouco mais da história da rua e dessa questão de moradias também. Desculpa, onde é que tem que entrar? Pode ser no site do Diário do Grande ABC, ou que seria o www.dgabc.com.br, o link é Sete Cidades, ou no meu blog direto, www.diariotião.zip.net. Zip.net. Então a gente tem uma luta já de tempos em relação a essa questão dessa inclusão, contando com moradia. Com o presidente Lula, eu participei de 5, acho que desde que ele já assumiu, só teve um encontro que eu não participei, foi em 2007. E sempre a gente discutindo essa questão também das moradias. É que o ano passado também foi surpresa para mim no encontro da quadra dos bancários, que o Lula disse que a gente nunca tinha pautado moradia. Mas a gente tinha pautado, é que a gente fazia algumas lutas juntas com os movimentos. Quando a gente estava nesse, por exemplo, lá no prédio, lá no Ministério da Cidade, estava o MN, o FLN, estava o CMP, tinha muitos movimentos. Então ficou com o movimento, mas a gente estava contemplado junto, enquanto o movimento de população de rua e catadores. E nós fizemos um mapeamento, viajamos para isso, e algumas pessoas, a gente fez uma distribuição, mas em São Paulo nós mapeamos todos os prédios da União e os prédios do INSS, que poderiam, a proposta daquela reunião é que o INSS, nós faríamos com o momento uma averiguação desses prédios, eles havendo condições já seriam avaliados e comprados, o STU faria essas compras para destinar a moradias. STU? É. SPU. SPU, SPU, perdão, SPU. SPU, eu estou misturando com o TCU. SPU. Patrimônio da União, Patrimônio da União. Isso não sei como é que está essa corrida, né? Secretaria de Patrimônio da União. É Patrimônio da União. É porque a SPU foi o quê? Como o Ministério da Cidade tinha essa dificuldade de fazer a compra direta e destinar aos movimentos, o SPU é uma forma legal de fazer as compras dos imóveis e destinar, no caso, ao interesse de habitação. Então essa é a coisa que estava acontecendo. Aí eu tenho inclusive esse mapeamento todo, aí eu não sei se dá para disponibilizar ainda, não conversei com o pessoal se isso é tranquilo. Mas seria ótimo. Mas a gente tem um mapeamento oficial em São Paulo e nas grandes capitais. E aqui desse mapeamento nós já temos os que foram aprovados, que podem ser transformados em moradia. E tem alguns que a gente ocupa, igual um que está ocupado ali, mas é por protesto mesmo, porque aquele para reformar não serve. Mas talvez mais fácil implodir, derrubar e fazer de novo. Porque o da 9 de julho, por exemplo, esse que sai a entrada por dentro, que lá está fora de condições. Mas, enfim, foi feita essa discussão. Aí, a burocracia que emperra é a troca de secretaria, né? Tava agora me fugiu o nome dela, uma mulher que estava na secretaria, fugiu o nome dela agora. E ela saiu, aí trocou de pessoa na pasta, na secretaria, trocou de ministro. E quando sai, e aí uma coisa é você discutir na capital, em Brasília, outra coisa é quando chega nos municípios. Como é que emperra tudo, né? Os critérios para aquisição dos imóveis, por exemplo. E quando a gente fala do movimento de moradia, a gente tem uma classe pobre que está quase que em situação de rua também. São poucos os que têm uma renda mais interessante. Então, praticamente situação de rua também. E o que a gente discute lá é essas medidas da carta de crédito, Minha Casa Minha Vida, de 4 a 6 salários mínimos, para a gente não vai dar nunca. Então a gente ocupa o prédio, a gente faz a luta, quando o prédio é reformado, quem vai morar lá a gente nem sabe. Aqui na Luz a gente participou tanto desse PRI ali, do Luz, você vê quantos prédios lindos que saíram ali. Mas vai procurar quem participou da luta ou quem realmente precisava daquilo que tá ali. E aí o que a gente percebe também é uma falha na distribuição disso. Tiram quem está no centro e manda para as periferias. E pegam gente sorteada de CDHU das periferias e manda para os prédios do centro. Fica um mato sem cachorro. E a luta, a tendência é aumentar cada vez mais nesse sentido. E os moradores de rua estão chegando a uma consciência, pelo tempo que estão passando e perdendo tempo dentro de albergues e moradias provisórias, de que não vai ter saída para eles se não aderir também à forma de ocupação. Então, aqueles que não pegaram essa consciência, ele fica sujeito à peteca, ele volta para a rua mesmo. Mas outros ocupam. Eu, pelo menos, dessa ocupação agora, eu tenho pelo menos uns 40 amigos que participaram da ocupação, famílias, casais, pessoal de rua, e que ocuparam junto o prédio. Porque cansaram de tentar vaga em albergue, tentar alguma coisa, e viram que não dá mais para chegar nesse ponto. E aí a grande dificuldade é essa, falando por essa parte do mais ferrada da história. Para a gente ter renda de um salário já é complicado. Porque falta criar esse pós de renda. Não coloco o sem teto num todo. O sem teto tem boa parte, tem uma renda, e que ele tem que optar ou pagar aluguel, ou comer, ou viver com a família. Então ele também está quase na mesma situação. Mas há alguns dos nossos que não tem nem essa renda, e aí quando entra nessa coisa que ele falou agora, você não tem endereço fixo, uma série de coisas, como é que você se cadastra num programa desse e consegue ser contemplado? Nós temos agora a promessa, que depois da campanha, que vai ser dita se ela é oficial ou não, de que pelo menos dois prédios agora em São Paulo foram adquiridos e uma cota bem grande para moradores de rua. Federal. Agora, nós estamos esperando passar a eleição para ver se esse martelo vai ser batido ou se ele morreu na praia. E qual é essa cota e os critérios. Que vai passar, eu acredito, no começo. Vai afrouxar um pouquinho, mas vai ter algumas dificuldades, como tem o sem teto. Porque nem todos têm renda para conseguir isso. Então, esse mapeamento, ele sendo feito, e assim, dessa forma, que não sei, outras áreas da sociedade estão se envolvendo aqui, me parece, não é todo mundo ligado a movimento desse segmento, né? Outras áreas da sociedade se envolvendo nisso. Tem que se colocar nessas formas de documento que vocês fazem, deixar bem claro e acompanhar o jogo desde o começo. Desde, bom, esse prédio vai estar aprovado, vai ser reformado para habitação de interesse social, vai ser moradia popular. Tem que acompanhar desde o começo para ter certeza de que esse cadastramento, o sorteio que eles fazem, vai realmente contemplar quem está sem casa, quem é sem teto e quem precisa desse espaço. Não, é interessante, gente, além de marcar quais são os prédios que são possíveis de ocupação, de moradia, quais são que já estão disponibilizados para isso, né? E quais que devem ser implodidos. Acho que a gente pode brincar um pouco com essa ideia também, de se qualificar o prédio a depender da situação dele. Essa implosão veio de uma fala do presidente e do ministro. Ele falou o seguinte: há alguns prédios que a reforma sai mais cara do que fazer de novo. Então, esse seria o caso de avaliar o valor do terreno. É isso, né? E só enquanto a gente dá uma pausa, chegam pessoas que ainda não vi. Se poderiam se apresentar, que a gente fez uma rodada de apresentação. Tá bom. O meu nome é Sven, eu sou da Alemanha, então o meu português é meio ruim, né? Então eu estou aqui em São Paulo para fazer a pesquisa para meu mestrado. O assunto é tipo como usar dispositivos móveis para mapear o ambiente urbano. Eu fico com as pessoas na situação da rua. Eu acho que tipo essa coisa de celular eu achei também no início é uma coisa muito legal, uma maneira muito simples mandar SMS, mas muitas pessoas que eu conheço, que moram na rua, não têm celular, ou se eles têm, eles não têm, por exemplo, dinheiro para mandar SMS, porque aqui no Brasil é muito caro, né, essa coisa de celular. E eu pensava também como é uma maneira muito legal, mas é muito difícil realizar isso aí também. Mas assim, acho que de repente, a gente, dependendo do grupo que a gente conseguir estabelecer em volta dessa iniciativa, a gente pode fazer pressão e se várias telecoms não podem disponibilizar esse SMS de graça, não sei, acho que são possibilidades que a gente deve correr atrás. É só uma coisa, a minha percepção, né? Não é uma crítica ou tal, é só o que eu percebo, né? Também essa coisa, a gente precisa de um servidor para... Por exemplo, o Shaidi, essa plataforma de mapear, eu penso que é meio difícil mexer com isso, porque a gente tem que mudar o source code, porque não é tipo perfeito, né, para para mudar o layout da página, essas coisas, né? Eu pensava, tem essas ferramentas e as próprias, as pessoas que têm a situação da rua ou são excluídas, podem fazer, mas é muito difícil, né? Essa coisa da tecnologia não é fácil, né? Não tem pessoas que podem, tipo, colocar um site online, né? Porque falta o conhecimento, é muito complicado, né? Ou é a coisa que eu percebo, né? Deixa eu me apresentar e falar um pouquinho disso, então. O meu nome é Sebastião Nicomedes, eu sou membro fundador do Movimento Nacional de População de Rua, um dos fundadores. Atualmente não integro a coordenação. Participo do Fórum Centro Vivo e do Fórum da cidade do Centro de São Paulo, um fórum novo que estão surgindo por aí. Parece que ele veio meio ramificado do contrário, não é do Fórum Centro Vivo, não, do Vivo Centro. Mas ele integra vários setores ali. E sobre essa questão dos celulares, para nós da rua conseguirmos celular é muito fácil. É muito fácil, a gente tem com facilidade. O problema que difere de um para o outro é onde carregar a bateria. Tem albergues que você consegue fazer um gato lá na sala de televisão, na sala de jogos, você carrega o celular. Outras casas de convivência, você vai almoçar, você carrega o celular. Porém, não é todos que permitem e não são todos que conseguem. Então, a dificuldade maior não é em ter um aparelho. Até que você vai na feira do rolo, você vai ver um modelador de rua, vende celular assim, um atrás do outro, 10, 5, 20, vende, troca a bateria, o que você quiser, até peças. O problema está em carregar o celular. Essa é a grande dificuldade. Os créditos, né? Mais os créditos é uma outra complicação, e mais complicado que o crédito é energia. Eu sinto isso porque eu tenho vários amigos que recuperaram contato com o pai, com mãe, com parentes, e eles se comunicam através do meu telefone. Porque mesmo eles tendo o telefone, às vezes não tem como pegar nenhum recado, né? Existem alguns espaços que disponibilizam a internet gratuita. Eu não digo só essas do governo, essas coisas que é mais complicado, para você não baixa qualquer coisa. Mas os fóruns têm alguns espaços, né? O iCarmela, por exemplo, é um lá no Glicério, que fornece isso. A sede da revista Ocas também disponibiliza para o pessoal da rua. Talvez, nesse caso, era pensar também um espaço a mais que disponibilizasse essa parte da informática. Que, por incrível que pareça, mesmo não tão alfabetizados, o pessoal da rua domina um pouquinho de... Né? Você vê que eu não sei quase porcaria nenhuma, mas eu consegui fazer um blog que é um verdadeiro site. Então, o pessoal vai conseguindo se mexer. E eu encontro pessoas que sentam no computador e, nossa, dá aulas para mim. A dificuldade é isso, na comunicação, como manter essas condições. É crédito e carga. Carga é fundamental. Onde recarregar esse crédito? Esse é o problema maior. Você tinha falado de servidor? De um servidor? É tipo um servidor como sai como a mapa, né? Porque a mapa fica online normalmente, né? Para todo mundo ver as coisas. Então a gente precisa de um servidor, uma pessoa que mesmo. É uma plataforma, uma pessoa que cuida as coisas, né? É também uma coisa, né? Tem uma diferença entre a concepção e a engenharia do dispositivo e o usuário, né? O usuário pode estar muito facilitado, né? Pela forma, até possibilitando todos os tipos de entrada, SMS, computador, blog, verbal, gravado. E tem muita gente até na OCA, eles usam computador, né? Então, hoje muito, podem muito mandar através de e-mail. Outra coisa que eu queria comentar, que acabei de passar por uma reunião lá no Taboão, falando de dispositivos que estão sendo implantados nos celulares, né? Por exemplo, listas telefones úteis, você montar a rede também com acesso com dispositivos Java, que você põe nos celulares, que estão, acho que é uma coisa nova, super interessante quando você pensa numa plataforma, né? Você ter um download de um mini programinha que você habilita o celular a dialogar com a plataforma, né? Não sei se isso é uma coisa que muito fácil de fazer, acho que deve ser bem interessante. Desculpa, não estava sabendo. Você transformar o teu celular numa interface que dialoga com uma plataforma, né? Que você põe um programinha no celular e permite um diálogo melhor. Ou seja, como os caras do IBGE estavam fazendo o censo nas casas das pessoas. Os motoboy, né? Motoboy também. Motoboy pode ter algum tipo de dispositivo que as pessoas que fossem compor esse banco pegam esse programa e por esse programa passam a se tornar fornecedores certificados de informação da plataforma, de alguma maneira, formar uma rede. O que eu sei que essa plataforma já tem é a integração com SMS, né? Bastando só um ticket, né? Enviar. Na verdade, você não precisa ter nenhum aplicativo, né? Você tendo, podendo enviar, qualquer celular hoje envia SMS. Mas daria para, talvez com um pouquinho mais de trabalho, mas sem dúvida é possível desenvolver um aplicativo específico para cada uma das plataformas. A questão é que cada celular tem uma plataforma diferente e os mais antigos eles não têm tantos recursos, né, de software quanto os mais novos. E o celular população de rua é um celular simples de comunicação, né? Normalmente o SMS é bem mais... Nesse momento, eu acho que o SMS é o que resolve qualquer caso. É. Então, eu tinha visto um negócio... Não entrei, eu ainda estou na onda do torpedo, não entrei no SMS. Então, o SMS é torpedo. É o mesmo sistema. Porque sempre tem um número para você enviar, né? O torpedo que é universal. Que o SMS pede envio pelo número tal. E a outra coisa é como que a gente pode, uma vez fazendo isso, multiplicar para quem não vai ter nenhum celular nem porcaria nenhuma, né? Como o dia 7, essa matéria que foi feita, eu levei os jornalistas para ver fazendo, na verdade. Porque tem uma parte de gente aqui que a gente está falando por ele aqui, mas não sabe nem que está sendo representado. Então é isso também, como chegar a essa né? Os caidaços mesmo, para a gente ter acesso também. Teria que ter aí, nesse caso, alguns locais com internet gratuita, né? De forma que o cara pudesse entrar lá e imputar a informação, né? Acho que isso aí não vejo mal. Eu ia perguntar um negócio. Tem uma ONG chamada Limpa Brasil, acho que já ouviram falar, não sei, começou na Lituânia. Tá no Brasil, tá começando agora. Começou na Lituânia, o que eles faziam era mapear, eles mapearam o país inteiro, para ver focos onde tinha concentração de lixo, né? Que eu não sei porque teve algum problema há uns anos que o lixo se acumulou muito em alguns lugares. Então eles fizeram um mapeamento através de SMS mesmo, não lembro como é que era. Cada pessoa mandava alguma mensagem, ela fazia alguma coisa. Eles conseguiram mapear onde tinha lixo, organizaram um dia, acho que foram 50 mil voluntários, limparam o país inteiro. Foi tipo uma mega Limpa Brasil. Entendeu? Isso eu queria fazer no Brasil, isso agora. É bem incipiente ainda. E eu acho que é uma ferramenta bem parecida com que estão propondo aqui, né? Eu não sei qual que é a plataforma que usaram, enfim. Mas eu acho que poderia ver, ou eu não sei, acho que vocês ouviram falar, mas é até interessante. Eles não confundiam a limpeza de jogar os políticos no saco de lixo. Parece o Pichalinho, né? Tem a ONG da Ruth Cardoso, que eu não lembro o nome, ela não viu, ela, até por ser a Ruth Cardoso, conseguiu um patrocínio da Oi, e eles espalharam para 4 meninas do Complexo do Alemão, mapearam a favela com SMS e com foto, com MMS. Né? E no site você tem quase um Wikimap, que você entra e tem a favela toda mapeada. É só no Wikimap fazer isso, né? Só que não era do nível do observador, né? Elas tiravam foto da vendinha, da esquina, do sorvete, do mercado, não sei o quê. E postavam isso, eram 4 meninas e dados limitados da lei. Eram 4 meninas que moravam lá, então elas tinham um acesso facilitado. Acho que o Wikimapa faz exatamente isso também. Só que não são só 4 meninas, é uma rede de jornalistas cidadãos da campanha. Ah, é? Nossa, eles ganharam até o prêmio Mobile Fest agora. Ah, é? Sabia. O Diego, agora me veio uma dúvida na cabeça. Essa plataforma, como é o nome? O Shahid. Já foi feito, ela está sendo usada para outros projetos? Por exemplo, o que a gente poderia ver na internet para a gente entender qual é a cara que isso ficaria mais para frente? Tá, assim, deixa eu ver. A hora que começar a ser implementado. Eu esqueci de falar que eu moro em Santa Cecília e trabalho perto da Praça da Sé, eu convivo. Com moradores de rua, 24 horas. Entre meses tem mais gente que chegou nova. Eu não sei. Tá chegando, quero ver mais. Ó, isso aqui é o mapa do Shahid. Esse aqui é o mapa do Shahid. Esse daqui foi o mapa que a gente usou no Eleito 2010, mapeando as irregularidades eleitorais entre maio e outubro desse ano. As irregularidades eleitorais e comportamento inadequado de políticos no Brasil. Crimes eleitorais, tudo que era considerado crime pela legislação eleitoral, a gente recebia no nosso mapa. Tá. Tá. As pessoas mandavam um texto? As pessoas mandavam um texto, fotos, vídeos, tá. E a gente anexava isso de um referenciado pelo mapa. Tá. Daí, por exemplo, se você vai fazendo o zoom... Esse aqui é um mapa aumentado, mas assim, esse foi ele em 2010, então você pode dar um zoom e diminuir. Tá. Vem com mais precisão onde foi que aconteceu. Uhum. No nosso caso, a gente é focado em São Paulo, né? Então tem muito mais detalhes, a gente pode utilizar outros serviços de mapeamento do Google. Uhum. Mas aí você pode ver, tem um bolinho, marca. O candidato oferece gasolina por adesivo, dinheiro e placas. Aí quando você olha, esse aqui foi marcado como não verificado, mas deixa eu ver se ele já foi verificado aqui. Esse aqui é um relato que a gente recebeu do interior do Acre. Uhum. E o cara foi lá e postou um vídeo. Postou um vídeo sobre a denúncia eleitoral. Uhum. Então funciona ali dessa mesma forma, sabe? Você pode mandar, coloca o endereço, coloca, no caso, a Ipiranga, número tal, tal, São Paulo. Posta uma foto, posta um vídeo e manda pro site. Vai ficar anexado. Tá. Por SMS é muito mais complicado, porque a pessoa tem de mandar todas as informações corretas pra gente saber realmente onde foi o lugar. E não dá pra anexar fotos e vídeos. Uhum. Mas, à medida que a gente tem uma força de voluntários trabalhando nisso, é muito mais fácil cruzar informações. Uhum. E se a gente recebe vários relatos daquela região, daquele endereço, a gente verifica o um relato como verdadeiro. Tá. Voltar. Deixa o Pedro falar. Vou apresentar Pedro. Trabalho aqui na Casa de Cultura Digital com o Diego, cheguei um pouco atrasado. O que eu queria pontuar é, como diz o Pedro, tecnologia é mato. Tá bom. O que importa são as pessoas, ele dizia. Porque no fundo é isso. Tem o Xavid, tem umas outras tantas plataformas que fazem absolutamente todas as coisas que a gente falou aqui. Tem plataforma que integra com voz, tem plataforma que integra com CS, tem plataforma que precisa de computador. Tem um bocado de plataforma que a gente depois vai ter que decidir e descobrir qual que é a melhor dentro das nossas necessidades. Todas elas, invariavelmente, vão esbarrar com essa questão que é. Enfim, você tem uma barreira de entrada tecnológica aí que, em maior ou menor grau, vai afetar sempre todos os problemas. E quando a gente está falando, a situação achei genial. Mas, de repente, não falta nem celular, falta eletricidade. Então, o nosso problema é resolver pontos de conexão de eletricidade antes de pensar que é um celular. Aí tem esses exemplos, fez uma parceria com a Oi, faz uma parceria com a... Eu sou contra a gente partir de qualquer projeto que precisa ter uma parceria com uma operadora para dar certo. Por uma única razão, não vai dar certo. As operadoras são, no Brasil, absolutamente draconianas e absolutamente cruéis com o SMS mais caro do mundo. Enfim, acho difícil a gente negociar com esses caras. Agora, ao mesmo tempo, dá para a gente sempre pensar em outras formas e outras maneiras de ativar essa rede. Um celular... pré-pago pode ser recarregado por qualquer pessoa do Brasil, simplesmente você dando um número e dizendo quantos reais de crédito. Então, se a gente pensa numa plataforma, aonde, que era um pouco na linha do que eu tinha proposto na lista de discussão da gente, ou melhor, para voltar um pouco antes e tentar contextualizar, qual que é a brincadeira do Transparência Rápido Day que a gente vem tentando fazer? Tá? Tem uma série de problemas na nossa sociedade. Vive, isso é óbvio, e todo mundo aqui trabalha de alguma forma lutando contra isso. Dentro do Transparência Hack Day, a gente tem um grupo de pessoas que gosta, curte, trabalha e saca bastante de tecnologia. Então é um pouco casar esses negócios, ou seja, quais são as ferramentas tecnológicas, que tipo de... É isso, onde a gente vai pôr o servidor, quem vai fazer, bom, tudo isso a gente consegue achar gente que está afim, porque para quem sabe isso é fácil. Para quem não sabe, é difícil pra cacete, mas se você já sabe configurar um Xarid para montar uma plataforma dessa, é tranquilo. Aí depois, como isso vai aparecer, se o cara vai ter isso, tudo a gente vai trabalhando. Então, acho que é um pouco o contrário, pensar quais são os problemas que a gente tem que resolver, né? Ou quais são os problemas que a gente pode resolver e pode ajudar a resolver. Eu também acho que é muita pretensão a gente achar que vai resolver qualquer coisa por aí. Mas, minimamente, dá sempre para a gente pensar como é que a gente pode ajudar a fazer pressão política, ajudar a disseminar essa informação, né? essa história, tanto para dentro quanto para fora. Porque eu já fiquei pensando, pô, é sensacional se você tiver como fazer um mapa dos pontos de onde você pode plugar o seu celular para recarregar na cidade. Não, mas isso vai estar na internet e, pô, não vai adiantar porque o cara não tem computador para acessar. Bom, você imprime, certo? A gente faz um negócio, depois manda imprimir, descola em uma parceria, imprime 1000 cópias e distribui nos centros onde essas pessoas já vão. Então, acho que tem solução, misturando um pouco de high-tech com low-tech, sabe? A gente fez uma experiência recentemente com um mimeógrafo, que dá para fazer e é lindo. Rapidão, você faz várias cópias e o cheiro é maravilhoso. É um pouco isso, eu fico enfim, contente de ver um monte de gente aqui, porque a gente pode finalmente chegar em problemas reais, né? Com soluções reais. Tem uma série de plataformas abertas e livres para a gente fazer isso. Tanto de voz, ou seja, deixar recados por voz, você liga para um número e aí você deixa uma mensagem, aí você pode criar todos aqueles menus interativos e tal. Ah, diz que se você descobriu uma casa abandonada e quer saber o status dela. Diz que dois, se você sofreu violência policial. Diz que três, enfim. Eu acho que a gente tem mais é que montar esse tipo de o que a gente quer comunicar e absorver. E particularmente pensando assim, vamos começar super simples, com o mínimo de coisas possíveis, mas que a gente consiga fazer alguma transformação efetiva, do que pensar na plataforma tecnológica, que é isso, aí tem o SMS, mas pô, é difícil de colocar o SMS no lugar certo. Bom, não precisa estar no lugar certo, se você tiver uma lista, um espaço público, onde a pessoa possa mandar um SMS para relatar alguma coisa, isso já ajuda. Você tem possibilidade de desenvolver aplicativos, de você fazer um site que a pessoa possa ir e usar. Pô, mas isso não vai dar bom. Se você faz uma parceria com os telecentros e coloca lá um linkzinho para acessar direto a página, você já começa a aumentar o acesso. Mas no fundo é isso. Eu acho que a gente devia se preocupar menos com a tecnologia, porque ela é, na verdade, a gente tem um problema. O problema é que vai desenhar a nossa tecnologia, não o contrário. Se a gente ficar tentando adaptar os nossos problemas às tecnologias disponíveis, eu acho que a gente vai ter um problema. Então. Diego Rabatoni aqui também. E eu acho que tem soluções, só para voltar à questão da telefônica, das operadoras também, tem soluções mais fáceis do que a gente tentar uma parceria lá, tem soluções mais fáceis, porque é isso, pô, os caras deram 4 celulares, os caras fizeram uma parceria com uma operadora para dar 4 celulares. 4 celulares, eu juro para você, a gente faz aqui um bem bolado e descola 4 celulares. 8. Não, acho que e deixa esses celulares na mão da galera e dá para fazer da mesma forma. Eu fiquei pensando numa coisa dessa, a gente tem atores em campo. O que esse cara faz? Ele cadastra o número de celular dele no nosso sisteminha, a gente vai, faz junto e tal, então beleza. Você vai mandar SMS disso ali e a gente faz uma vaquinha e dá. Hoje celular é caro, mas se você pega um plano desses que você ganha não sei quantos minutos de bônus, ou se você receber ligação, você ganha não sei quantos minutos de bônus. É uma questão da gente estudar e achar as brechas no sistema deles para fazer isso. Não acho que isso é inviável. Mas, para mim, ainda é um pouco confuso, ou pouco claro, porque eu conheço pouco do tema e da realidade. O que é que a gente tem que fazer? O que é que a gente pode fazer que, de fato, ajuda? Né? Que, de fato, gera resultado? Né? Eu tenho essa ideia, não tenho certeza se isso faz sentido, de que essa ideia da gente fazer primeiro, informar a sociedade. Né? Tem um relatório que eu não sei qual é a precisão, não sei se alguém sabe, né? Que é o censo da FIPE, que diz que tem 13 mil moradores de rua em São Paulo hoje. E dá. É a piada do 3666. Porque eu acho que a primeira coisa é a gente. Feita nas férias, ela não bate com a realidade, não. para baixo. É, fez no, você faz no verão, o verão o pessoal está pegando trecho. Está pegando trecho. Então, porque eu acho que é o tipo de coisa que a gente pode, inclusive, informar. Eu colocar isso num negócio que é um relatório super burocrático, no mapa, e colocar um box bastante grande falando o seguinte, olha, isso aqui foi feito no verão, o que isso quer dizer? Exatamente isso. Essa informação não é confiável. Mas, no entanto, já te dá uma... uma margem. Alguma ideia. Uma ideia de que, por exemplo, os três bairros que mais têm morador de rua, segundo o censo, é República, Sé e Santa Cecília. Outra falha. É, quase. Seguiram um pouco a periferia, que eles mandaram mais da metade para lá. Ah, mas isso quando? Oi? Quando? A pesquisa, essa última pesquisa foi feita no ano passado. 2009. Quando a pesquisa começou, eu contestei. A secretaria me proibiu, inclusive, de subir no prédio da ESMAD e participar de qualquer reunião que fosse relativa à pesquisa. Falei, mas está falho, a gente vai contestar. E deu outro. Quando ela lançou, eu chamei o Fantástico e a gente provou isso. É, por exemplo, você vai na Penha, você tem praça na Penha, que, pelo amor de Deus, tem casas e barracas e gente pra caramba, criança aí, como é que o pessoal fica focado só no centro? É o centro com o centro maior número, né? Só que é essa forma que eles criaram agora aí com a própria GCM, pode ficar aí de boa, mas não fica dormindo, pode, deitado não pode, eles estão espirrando pra fora. Então aí você faz uma contagem, depois que você espirrou o pessoal, ela vai mostrar um número mentiroso, né? Mas pensa São Paulo, São Miguel, São Paulo, tudo São Paulo. Está abarrotado de gente. É muita gente. Né? Então, aonde essa pesquisa não bate isso daí. O senhor tem ideia de se não são 13 mil e pouco? Qual que é? Tem uma estimativa? Olha, na faixa, eu diria 18 mil a 20 mil. Falei, 18 mil, aí o técnico falou, você não tem dados técnicos para provar isso. Olha, é bom que eles se contradizem também. Em 2005... O Floriano Pesaro era secretário de assistência social. Uhum. Ele encomendou uma breve pesquisa e ele, numa das suas declarações, eu não sei se chegou a gravar isso, mas eu tenho um jornal que ele chegou a falar isso, que a FIP havia constatado para ele, isso em 2005, que a cada ano aumentam 1.000 pessoas na rua em São Paulo. Ó, em 2003 tinha 10 mil. Em 2005 ele mandou a pesquisa de novo, que aumentado mais 2 mil. E aí pegando por esse dado, mais os serviços que foram fechados, quer dizer, para reduzir, eles tinham que ter aumentado os serviços para diminuir na rua. Não, ao contrário, diminuiu os serviços no centro, foi para a periferia. Então você conta 1.000 pessoas aumentando, e aí você calcula o número de despejos que teve de ocupações nesse período. Né? 2005, a Plínio Ramos, eu estava lá quando teve a desocupação, a Mauá. Nós tivemos N desocupações. Algumas famílias tiveram atendimento de CDHU. Algumas foram meio que ludibriadas pela própria secretaria, tiveram bolsa emergencial, né? Dizendo que aquilo ia durar 6 meses ou 1 ano. Depois perderam. E essas pessoas, algumas estão inclusive aí na Praça da Sé, no Parque Dom Pedro, você vê elas na fila da sopa batalhando comida ali. Então, por baixo, eu diria que 18 mil. Mas a FIP ainda já reconhece por baixo 15 mil. Então, essa parte. Acho que poderia se levar em consideração a sua observação anterior, que é de que a população de rua também é um conceito fixo, né? Claro. Tem um monte de gente em situação precária de moradia, que será a população de rua. Tem uma população de rua que é flutuante, que ela passa, arranja um emprego, cai numa droga, volta. Tem N situações que demandam ampliar o conceito e, portanto, admitir outros números e admitir outras coisas. Como, por exemplo, 10 anos de expulsão centro afora. Expulsando para ajudar a cidade em todos os bairros. O Brasil mandou mais. Tem mais isso. São Paulo recebe mais a cada dia. Então, pensar o conceito, pensar o censo, pensar quem vai entrar, pensar quem vai ser expulso, de que maneira vai ser expulso, acho que é entrar no fenômeno de uma forma mais contundente, mais forte, mais correta. E, por um outro lado, eu acho que tem uma outra coisa que a gente podia pensar, também não sei qual é a validade, que é essa ideia de mapear os imóveis abandonados de São Paulo. Porque isso é uma coisa que dá mesmo para, minimamente, para criar um fenômeno de mídia em cima disso, falando, olha, a nossa realidade é essa, a gente tem 18 mil moradores de rua, e ao mesmo tempo a nossa realidade é essa. Quantos milhões sem teto? Quantos mil sem teto? Né? O dado sem teto é bem grande. Aí passa dobrado. Né? E sem teto, alguns, na verdade, graças, se não tivesse as ocupações de prédio, nós teríamos mais de 100 mil moradores de rua visíveis nas ruas de São Paulo. Se não tivesse as ocupações de prédio. Porque aí a gente está falando de famílias. É cada um multiplicado por 4, por 6, por... Né? Passaríamos de 100 mil. Eu queria pedir permissão para sair, porque assim, eu vou precisar participar de uma outra reunião com o pessoal do governo do centro. Mas assim, eu me coloco à disposição para dar toda a nossa contribuição aí da frente, os dados que a gente tiver disponível em relação a prédios vazios, o teste que a gente tem também, eu acho que acompanhado vocês já devem ter um. Em São Paulo, a gente está falando, ó, o teste, São Paulo, 750 mil moradias, reunindo desde as populações que estão em favelas, em moradias precárias, pessoas pagando aluguel, que vivem em condições insalubres. Então a gente tem lá, a gente pode dar depois, mandar, enviar alguns dados aí. A gente pode dar nossa contribuição para ajudar nesse mapeamento. É, de prédios vazios, a gente fala, assim, pelo menos a princípio, que a gente dispõe aí de 400 mil domicílios abandonados. Abandonados. É assim, aí isso é considerando prédios, imóveis vazios, terrenos em toda a cidade. Em toda a cidade. Então já daria para diminuir de maneira significativa o déficit habitacional. Agora precisa ter uma política pública que trata essas questões. Né? Onde você anda, você encontra. Moca, você tem muitos casarões abandonados hoje que já estão sendo demolidos todos. Né? Você vai na Moca hoje, as grandes construtoras já estão demoliu quarteirões de sobrados muito antigos, que poderia ser revitalizado para a construção de moradia popular. Mas quem comprou? Comprou a construtora que tem interesse em fazer habitação para mercado, para ter lucro. Esse é o problema. Assim, aí tem que ter uma inversão, tem que ter mais recurso público destinado para essas intervenções nos centros urbanos. Senão, caso contrário, é o que vai acontecer. Vai aumentar a população, né? Em situação de rua, vai aumentar a população morando em favelas. Né? Inclusive, nós da frente, nós estamos inclusive divulgando que nós queremos batizar a primeira favela no centro de São Paulo. Nós queremos montar uma favela no centro de São Paulo. Né? Porque isso é muito interessante, porque a gente tem o hábito de ver as favelas na periferia e tal, e que não fere os olhos de ninguém, ninguém enxerga, a imprensa não divulga, só divulga quando morrem os 10, 15 afogados, soterrados, aí a imprensa divulga. Então a intenção nossa é montar no centro de São Paulo, Padre Engabaú, na Avenida São João, né? Lugar bem movimentado que chama a atenção, né? Que aí o poder público é obrigado a se movimentar também. Então, à noite, nós no Minhocão, no dia cedo, fazer uma barricada, que os autos no dia de manhã, no outro dia não vão entrar, e quando todo mundo acordar, está fechado, tem um bloqueio do favela. Exatamente. Então a ideia nossa, nós inclusive estamos discutindo isso com as lideranças da frente e tal, que a gente vai falar, nasce a primeira favela da frente de luta por moradia em São Paulo. Né? Então, quer dizer, então a gente vai colocar, porque já que o poder público só quer que faz favela na Zona Leste, na Zona Sul, né, nos extremos da cidade de São Paulo, então nós vamos agora tentar trazer quem está sendo despejado, quem está sendo humilhado, trazer para fazer favela no centro. Tem uma aqui perto, mas também consegue fogo. E inclusive é uma coisa interessante, você vai conversar com o poder público e falar assim, não, mas vocês têm que obedecer a fila. Eu falei assim, moradia é para quem precisa, a população está mostrando as condições deles, está sendo despejado, está aumentando os índices da população em situação de rua, que a gente já está combatendo, tentando criar política pública, brigando para melhorar as condições deles, e esses aqui ainda têm salvação, dá para fazer moradia e ele conseguir rapidamente se levantar novamente. Mas assim, a gente tem que pressionar, porque esse poder público só funciona se você provocar ele. Só se você provocar. Caso contrário, são essas políticas públicas que vocês estão vendo, que é dando bolsa aluguel, que eles dão vale, que eles chamam de vale despejo, né? Porque R$300 você não paga aluguel em lugar nenhum na cidade de São Paulo. Ou a gente chama de atendimento emergencial por 2 meses. A família está despejada, está desempregada, não tá sendo atendida nenhum programa social, ainda porque um programa social que o Lula mandou para São Paulo, que era 300 mil. Bolsa, o Serra não cadastrou ninguém, então acabou devolvendo o dinheiro. E aí eles oferecem esse dinheiro que depois a família vai continuar na mesma condição. Então não existe política pública hoje em São Paulo. Não tem projeto habitacional hoje ser desenvolvido pelo governo Kassab. Existe uma iniciativa de muita pressão dos movimentos, que a desapropriação agora foi decretada disso, para desapropriar 53 prédios em São Paulo. Então existe essa iniciativa. E nós estamos travando uma briga para que parte dessa demanda seja para atender famílias sem teto. Se caso contrário, vai atender só a classe média. Então, então nós estamos fazendo uma luta para que essa iniciativa ela continue. Que ela tem que continuar ano a ano. Desapropriou 53 agora? Desapropriou mais 53. Né? Então tem mais muitos prédios vazios. E aí também esses imóveis que estão abandonados, prédios, casarões, hotéis, tem prédios comerciais que estão fechados também, que podem ser adaptados também para moradia. Então é uma luta que nós estamos travando. Né? Então eu acho que vocês estão de parabéns, porque a gente tem contado, a gente tem, quem tem acessado o site da frente, a gente tem recebido muito apoio e também muita crítica. Nós temos sofrido um ataque pesado aí dos setores aí do PSDB aí, né? Não sei, dos conservadores aí e tal, estão atacando a gente, nos classificando como quadrilha, que a gente comete crime de espúrio e turbação, enquanto na verdade o injusto possuidor é o cara que deixou o imóvel abandonado por mais de 10 anos, que não cumpre função social. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Então, acho que o fato de vocês terem chamado esse encontro vem em boa hora até para a gente fortalecer esse tema da reforma urbana. Desculpa, mas você vai deixar o site da frente? O portal FLM. Como é que é o nome? portalflm.com.br. Eu postei hoje no blog lá o vídeo da ocupação, esse último. Acho que foi. Eu peguei pela lista de Santo Vivo, depois eu tenho um blog lá. Aí tem os depoimentos das famílias lá, dizendo por que ela está ali dentro, né? Exato. Nós estamos tentando fazer uma coisa, porque a imprensa está colocando, tem algumas imprensas oportunistas, como o Diário de São Paulo, que fez uma matéria muito criminalizando as lideranças dos movimentos e tal. Então, nós estamos pegando o depoimento das famílias que estão participando da ocupação e estamos colocando no site. Porque ela tem que dizer o que ela sente, né? Por que ela está ali? Então, não adianta, às vezes a gente faz um encontro e tal, mas mais concreto que é a pessoa dizer o que ela está sentindo, né? Por que ela está naquela ocupação? Então, nós estamos pegando os depoimentos, estamos fazendo vídeos das favelas, nós fizemos vídeos de favela que a prefeitura, através de uma vistoria da Defesa Civil, interditou. Faz 2 anos que as famílias estão com a favela interditada e continuando na mesma condição. Inclusive, barracos que já estão sofrendo erosão, já entrou terra no quarto, crianças morando, correndo risco do muro desabar e matar todo mundo dentro do barraco, e continua nessas condições. Então, nós estamos indo nas favelas, fazendo vídeo e postando. Nós estamos mandando para a Anistia Internacional. Agora, no YouTube também hoje. Agora, dia 18, nós recebemos a visita da Anistia Internacional, que está vindo também, inclusive intercedendo, porque criou um impacto lá em Londres também. A Anistia Internacional também se dispôs a pedir uma audiência para o secretário aqui, com o Ricardo Pereira Leite, para interceder por conta desses conflitos. E nós estamos pedindo todo o apoio de todos os órgãos de direitos humanos para a gente fazer, acho que tem que criar um movimento forte mesmo, dizer, o poder público é inerte, é ineficiente, não tem política pública, tem que ser mais eficiente, eu acho que assim, tem o poder judiciário, tem que facilitar a vida, não ficar dificultando, porque o judiciário hoje trabalha para os poderosos, para proteger o latifúndio. Então a gente tem que fazer um movimento para desmascarar o judiciário. Então é isso. Vocês lembram da desapropriação do terreno da companhia de ônibus na Zona Sul, que tinha 3 mil famílias lá morando? Reintegraram a posse de uma gleba com 3 mil famílias que tinha dívidas na prefeitura no valor do terreno. Então a reintegração de posse foi no valor da dívida, deixando 3 mil famílias na rua. Então esse é um exemplo da relação entre judiciário e executivo municipal, aqui no caso, nesse momento. Então, se a gente tivesse algum mecanismo de mapear os imóveis vazios com dívidas ou com situações irregulares junto à prefeitura, você ganha um instrumento poderoso de denúncia, inclusive uma denúncia que pode ser física, pode ser por intervenção arquitetônica e tal. E também dialogando com o Vitor, na questão dos estudos dele sobre mega eventos, acho que a dinâmica imobiliária entrou nos últimos 5 anos, 10 anos, numa nova dinâmica, que é dos mega empreendimentos, né? São as caixas de sapato com 20 prédios subindo para cima, e isso está destruindo e desconstituindo toda a lógica urbana, a lógica do tráfego, e está expulsando pessoas em todo que é lugar. Então, houve uma ruptura da lógica normal da especulação imobiliária, criando uma lógica de muitas pressões sobre a ocupação do solo, de encarecimento do solo, de expulsão de pessoas, de destruição dos bairros. E essa dinâmica também tem que ser captada e denunciada, porque é pavorosa. Nenhuma cidade do mundo viveu nada semelhante nunca na história do mundo. Né? Sei lá, posso estar enganado, mas é a visão um pouquinho mais catastrófica que eu tenho. Não deixar a FIFA fazer aquilo que fez na China, né? Uhum. Na Olimpíada, o que fez na África. Né? Depois eles vão embora e a merda fica aí. Não dá pra morar nos campos de futebol. Vocês não querem se apresentar? É, o pessoal que chegou aí. Acho justo. Bom, então eu me apresento. Meu nome é Breno. Eu já conhecia tanto o Diego quanto o Pedro, mas... pessoal do Tech Day, não, então me apresento. Eu sou formado em jornalismo, né, mas isso não conta muito. Então eu sou mais escritor, narrador ou alguma coisa assim. E agora eu estou fazendo parte de um ponto de cultura, se chama Outras Palavras. Comunicação compartilhada e pós-capitalismo. A gente passou o último semestre discutindo como pensar jornalismo compartilhado, como pensar a produção de conteúdo de uma forma mais horizontal, mais humana. E nas últimas semanas para cá, a gente veio amadurecendo que vamos produzir alguma coisa, vamos fazer um web documentário. E o tema que a gente escolheu foi as ocupações no centro. Então a gente tem como 15 ou 16 narradores, entre áudio, texto, foto, vídeo, programadores e também um pezinho falho aí, mas também tem gente no design. Então a gente está tentando, está fazendo, começando a planejar como fazer um web documentário. A gente quer escolher um dos prédios para tentar focar um pouco e pegar o que... acho que é o Osmar estava aqui, né? Osmar. É. Essa coisa de mostrar as histórias, sabe? Mostrar, filmar a história de vida e tudo mais. Então... A nossa possibilidade de atuação, ou talvez a minha, pelo menos, falo por mim, mas meu caminho de atuação no mundo é via narração de realidade, sabe? Via resgatar alguma coisa, resgatar uma faceta de mundo e expor. E a gente vai fazer esse web documentário multimídia sobre, provavelmente, o prédio da Ipiranga. A gente quer focar numa coisa e mostrar a organização, mostrar as pessoas que moram ali, mostrar trajetórias, mostrar também relações com o poder público, também o histórico do prédio, né? Como que aquilo chegou nesse ponto, como que foi, enfim, a trajetória. Então eu vim pra cá sabendo que, de uma forma ou de outra, é possível interligar essas duas coisas e potencializar. Porque eu entendo que o Transparência Hack Day tem aí uma bela facilidade com o uso de tecnologia, com... apontamento, né, de questões públicas, e a gente tem essa questão da narração mesmo, da produção de conteúdo sensível em cima da coisa. Então eu acho que são duas frentes que podem se juntar para, enfim, para se potencializar. O Pedro falou agora há pouco de ter pelo menos alguma visibilidade midiática, e de uma forma ou de outra a gente vai fazer um documentário sobre uma ocupação, então um documentário online com, enfim, todo tipo de mídia que a gente conseguir abarcar. E isso vai ser um trabalho para os próximos 2 meses, talvez. A gente já está... fechamos o tema quinta-feira passada, né? As reuniões são semanais, então na próxima quinta a gente já vai definir muito melhor como atuar em cima. Então é isso, me coloco disponível e coloco esse grupo disponível também para, de alguma forma, a gente interligar essas duas ações e ter essas coisas se potencializando, que vão acontecer ao mesmo tempo, enfim. Acho que vale a pena aí, não sei. Uhum. É isso. Diego, você quer falar? Eu não sei, queria pesar, peço desculpas, boa tarde para todo mundo. Eu queria, na verdade, tentar propor alguma dinâmica para a gente conseguir separar, talvez, em grupos menores um pouco e tentar, eventualmente, lógico, seguir com as discussões, mas tentar dar um encaminhamento para a gente começar a produzir alguma coisa. É, em cima da produção, a gente vai discutindo. Então, na verdade, assim, eu pensei, inicialmente, da gente dividir... É, a coisa para mim é dividida em duas, de duas formas. Tem a questão dos imóveis e tem a questão das pessoas. Acho que são duas coisas que podem ser trabalhadas em paralelo, né, para facilitar um pouco. Quais pessoas você está falando? As pessoas, moradores. Moradores de rua, moradores de favelas. Uhum. É, eu não quis classificar como morador de rua. Eu sou inteto no caso, em geral. Porque acho, não, mas eu acho que vai um pouco além. Uhum. É, talvez, inclusive, discutir a questão do conceito. O que é um sem-teto? Né, não é só aquela pessoa que mora na rua. Tem também a questão das pessoas que moram em situações pode ir para a rua ou não daqui a pouco. Eu acho que isso é uma coisa a ser discutida. Inclusive, eu cheguei a mandar por e-mail para algumas pessoas na lista do Rank Day, que no próprio Wikipedia não tem definição de morador de rua. Isso eu acho que, acho que um dos grupos, são das propostas que eu ia fazer, um dos grupos sentar, entrar na Wikipedia e pegar todos os vocabulários e termos relacionados ao morador de rua, sem teto, pegar tudo isso e vamos tentar discutir o conceito e colocar nós lá. Nós temos mais alguns conceitos, mais do que o próprio dicionário. Eu tenho alguns que eu trago da rua mesmo. Isso, então. Define melhor sobre a rua. Do ponto de vista de dicionário, do ponto de vista de conceito mesmo. De colocar lá, para que as pessoas que não estão aqui, que eventualmente em algum momento tomem contato, que elas tenham acesso a saber o que a gente pensa disso. Né? Espalhar um pouco esse conceito do que é um morador de rua, do que é um sem teto, enfim. Então, eu pensei em dividir aí nessas duas frentes, a questão das moradias e a questão das pessoas. E aí eu não sei se eu queria ver com vocês que vocês acham de dividir talvez em grupos menores. Então, um grupo vai discutir na questão dos imóveis, o que são os imóveis, quais são os imóveis que a gente vai tratar como objeto. Né? É imóvel que está desocupado há 10 anos, há 5 anos, há 3 anos, tem dívida de IPTU. Tentar classificar um pouco melhor, deixar isso mais claro para facilitar o trabalho posterior. Então, os imóveis... Então, tem a questão da classificação. Uma outra coisa que eu pensei com relação aos imóveis é quais são os locais que a gente pode fazer levantamento do que já existe. Bases de dados já existentes. Então, não sei, o SEAD tem alguma coisa, qual secretaria, com quem que a gente pode conversar, que são coisas já existentes, já pré-estabelecidas, né? Já é um dado inicial. Então, seriam, sei lá, bases existentes. Depois pensar, né, acho que talvez uma terceira coisa, não sei se precisa passar disso, talvez juntar grupos, enfim. Como que as pessoas podem contribuir mais para frente? Então, não só para a gente, mas para pessoas que estão fora daqui. Como que elas vão poder participar e contribuir? Quais são as maneiras mais simples, mais fáceis? Um pouco do que o Marcão colocou. A gente pode usar, pode tentar contato com o telecentro, pode usar a questão de telefone, SMS, site ou não, Twitter, sei lá. Esse foi um ponto que saiu aqui na conversa da gente, que eu acho, para mim, é super importante talvez fazer um subgrupo, se a gente for fazer, que cuide disso daí, olhar e daí, de repente, depois fazer algo. Quem vai procurar os lugares que vão oferecer energia? E o Sebastião falou uma coisa também super, que é o lance deles não terem endereço. Tudo bem, a gente teve o ponto, quem tem celular, quem pode mandar SMS, falta energia ou falta data para ligar. Mas, de repente, a gente acha uma ou mais instituições que se dispõem a pessoa falar, eu moro aqui, aí ela pode preencher um formulário, eles recebem um correio e eles vão buscar lá. É uma, tipo assim, mirabolar, tipo, brincar um pouco com essas ideias, o que que pode... Sensibilizando as assistentes sociais, que o problema é chegar à correspondência. Tipo, teria que ver, pensar como... Eu acho. Burocracia. Nós ganhamos 10 computadores lá e vai fazer um ano até hoje nunca instalou, ninguém ensina. Então, aí eu acho que isso não. Agora eu não trabalho mais na América. Não, não traz. O Tolentino mandou os computadores. Das pessoas, é. Como que a gente faz um levantamento de pessoas e instituições que podem auxiliar isso, né? De repente. Além de, dos moradores, de qualificação. Isso. Mapeamento, os critérios e parcerias, então. As pessoas têm. Parcerias? É de. Sei lá, os. Vou colocar como moradores, seriam os moradores de rua. Põe pessoas em situação de rua para a gente não apanhar depois dos movimentos. Obrigado. Pessoas em situação de rua. Porque essa terminologia é um. Eu assumo, mas é difícil quem querer dizer isso, é bem complicado. Um diz mora na rua, mas tira o D, isso é uma complicação danada. Então, pessoas em situação de rua. Isso. E tem colaboradores. Então, por exemplo, comércios, comerciantes que queiram ajudar no cadastramento das pessoas e dos imóveis. Né? Acho que são dois grupos distintos que a gente tem que tratar, talvez, de formas diferentes. Super legal ser. Não sei se talvez os fóruns e instituições, não sei. O objetivo principal é cadastrar e mapear. Isso. Também, não. Não sei. Se a gente assume que esse de fato é o objetivo principal, aí a gente pode de fato partir para essa divisão. Agora, se tem mais objetivos, uma divisão que só fica com a classificação e a base de imóveis, está praticamente pronto. Várias instituições pessoal que trabalham com isso já tem pronto há muito tempo. Eu, inclusive, que não trabalho, tenho algumas coisas. Mas acho que a questão também vai mais dar visibilidade a isso. Porque, por exemplo, o relatório como do FIP está preso num documento em PDF que poucas pessoas têm acesso. Então, de repente, se a gente criar um site que mostre muito claramente que um prédio da Avenida Ipiranga tem tal dívida de IPTU, tem situação de que pode ser habitável, fica muito mais fácil, sabe, de visualizar e pensar e até dar esperança. Tornar isso mais didático. Isso, tornar isso mais didático, tornar isso muito mais claro, sabe, mais compreensível. Não para propiciar o PP, né? Porque no caso do Rio, eles fizeram, tá, favelas, foram lá, fotografaram, beleza, bonitinho, mas a política pública entrou lá, foi só a polícia. Polícia pacificadora. Que aparecia que resolveu, agora eles estão vendo que não resolveu. O pessoal desceu do morro e está atacando na cidade. Então tem que. É um mapeamento com fins de quê? Né? Então isso tem que ficar claro. Tá, para nós está claro, mas tem que deixar claro quando entregar esse material para o poder público. Né? Então, eu acho que nessa reflexão existe uma diferença entre o poder público fazer o levantamento e nós, sociedade civil, fazermos esse levantamento. Eu acho que a gente fazendo esse levantamento na internet dessa forma, com essa ideia de. Com um objetivo claro. De disseminar essa informação. Não necessariamente com um objetivo claro. Eu acho que só o fato dessas informações estarem disponíveis para qualquer pessoa, você já possibilita que, por mais que um gestor público tenha um objetivo errado de tratar com isso, mas que outras pessoas possam trabalhar. Porque na hora que o poder público faz um levantamento desse para ele e tem essa informação para ele, a gente espera que ele dê um bom encaminhamento. Se ele não der, essa informação não existe. Não faz diferença se essa informação existe ou não. Agora, isso estando na nossa mão, sociedade civil, a gente pode trabalhar isso independente do que. Não, é um passo interessante. Porque é uma merda, por exemplo, um proprietário, por exemplo, quiser colocar uma pessoa morando no prédio dele. A gente, para ocupar um prédio, por exemplo, eu já tenho 5 anos que eu não estou participando de ocupação. Mas se você tiver uma pessoa morando, você não pode ocupar. Que já está invadindo e assalta, ele pode ligar a polícia e já estão roubando meu prédio. Então, tem aí, várias consequências. E aí tem várias coisas. Então, por exemplo, nessa questão da classificação, a gente pode classificar edifícios que tem um morador. Que um laranja lá, né? É uma forma de você usar uma lei que não se adequa à realidade para dificultar a vida da sociedade. É verdade. Então, dentro dessa plataforma, a gente pode fazer essa diferenciação, por exemplo. E aí a gente vai pensando. Então, acho que quando eu coloco classificação, é mais ou menos isso. Vamos pensar quais são os tipos de situações de imóvel que a gente tem, que a gente pode classificar de formas diferentes, inclusive. Nessa classificação, ainda é uma questão de conteúdo, mas talvez pertinente ao grupo maior, detectar imóveis que vão ser destruídos, porque eles são destruídos da noite para o dia e no dia seguinte surge o estacionamento e já virou de novo o valor de troca. Ele saiu da órbita da influência do movimento e é assim que se destrói o próprio movimento, né? Destruindo a sua fonte de solução do seu problema. Né? Então, poder denunciar o prédio que vai ser destruído, botou tapume e tal, tem uma lógica muito dura do capital imobiliário, né? Ele joga muito pesado, compra aqui, depois compra do meio e já era. Quem não vendeu tem que dar de graça. Com um buraco do lado da casa. Que nem na Luz, né? Ficou um prédio assim. O Henrique Schalma também ficou uma casinha do lado do McDonald's. Na Moca tá assim, de casinha pendurada, não tá? Tá morrendo, destruindo, morrendo. Aí voltando na questão das pessoas, a gente pode levantar. Quem são as pessoas? Como classificar as pessoas? Morador de rua, sem teto, pessoa em vulnerabilidade social. Enfim, a gente pode até pensar em uma classificação eventualmente. Quantos são? Porque, como foi colocado, tem várias informações que são absolutamente conflitantes. Uhum. Então, pensar em como fazer isso. O que mais? Na minha opinião, tem um lance super importante, que é o marketing, a publicidade. Por exemplo, o primeiro, a gente vai mapear isso aí. O segundo é esse lance dos pontos para fazer alguma coisa para as pessoas. E o terceiro, uma vez que isso está tudo mapeado, tem que fazer pressão, assim, eles têm o lado da pressão na mídia e o lado da pressão dos moradores contra o Estado. E esse material está aí um pouco para isso. Tanto como é que tem que ser um grupo que vai imaginar essas coisas, que vai trabalhar com a divulgação desse mapa. Que é fácil, assim, uma vez que uma coisa é fácil, na hora que você falou de fazer um, colocar na Wikipedia ou sem teto, lá já vai ter um link para esse site. Pode virar um ponto de juntar essas coisas, mas tipo assim, na realidade aqui, tem o boca a boca deles, que é muito forte, né? Mas precisa da coisa impressa aí de como é que a gente vai saber que vai existir esse site com esse mapa. E mas talvez essa não é uma etapa mais preliminar agora, de realmente classificar e consolidar para depois partir para essa questão de divulgação. Não sei, eu penso que é melhor segmentar assim, as etapas do trabalho. Tão lá disponibilizado, até os próprios movimentos, eles têm sites, né? A rua tem um site, o estadual tem um site, o nacional tem um site, o sem teto tem um site, todo mundo tem um site. E aí o boca a boca para chegar naquele que não está. Né? Porque, convenhamos também, né? Por mais bacana que seja você organizar um movimento, sempre privilegia, querendo ou não, uma diretoria. E sempre vai ter os sem acesso à informação, isso vai sempre existir. Isso aí. Não tem como negar, né? Tem que chegar no boca a boca mesmo para chegar. Então, assim, surgiu mais uma frente, né? Então, como divulgar a iniciativa? Uhum. Como fazer isso crescer? Uhum. Fundamental. Aqui, voltando com relação às pessoas. Vocês acham que mais que entraria aqui? A gente poderia ter um grupo para discutir mais o que seria importante? Não sei. Eu não sei se a gente divide agora, Diego. Ou se continua. Ou se a gente começa discutindo os imóveis. Agora a gente não faz nada. Não faz nada? Vai ter, não vai ser algo. Já são quase 4 da tarde. Se a gente não começar a fazer alguma coisa de concreto aqui, a gente vai marcar uma reunião para daqui a 15 dias, onde só vai aparecer metade e a gente não vai conseguir. Minha opinião.